Apocalipse de Jesus para os simples. Capítulo 6, versículos 1 a 8. E havendo o Cordeiro de Deus aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. E lhe foi dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Já disse a vocês, não adianta vir com todo aquele fogo do idealismo inicial, sair vencendo e depois perder o ânimo. Tem que ser como o cavaleiro do cavalo branco. Sair vencendo e para vencer. Quer dizer, mantendo a primeira caridade. Jesus diz no versículo 10, do capítulo 2 da igreja em Esmirna: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Este cavalo corresponde à guerra, e faz derramar o sangue. E aí vem as consequências da guerra. E havendo aberto o Cordeiro de Deus o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Já explicamos também. Este cavalo é a fome. E a fome é negra. O povo não diz assim? A guerra vai trazer uma fome terrível à humanidade. Vai ser a maior de todos os tempos. Diz Jesus no Evangelho que se Deus não abreviasse aqueles dias, nem os escolhidos poderiam ser salvos. Ao falar na grande tribulação, ele adverte que será uma tribulação como nunca houve desde a criação da terra, nem jamais se repetirá. Isso não é brincadeira, meus irmãos? Não. Apesar de toda essa fome, com tudo medido, uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Já imaginaram como é que as coisas vão encarecer? Vai ser bobagem essa que nós vemos hoje aí nos torturando. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Quer dizer que apesar de toda a fome que vai haver, por causa da guerra, Deus determinará, por intermédio do Cristo e pela ação do Espírito Santo, que é o secretariado de Jesus, no céu, da terra e na terra, alimentar os que lhe são fiéis. Como é que vai manter um exército de pregadores da palavra de Deus em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, se eles estiverem cadavéricos? Bem que até cadavéricos nós pregaremos. O azeite e o vinho será a nossa alimentação. Quer dizer, uma alimentação boa, bem que para as dificuldades que todos enfrentaremos. E também há um significado espiritual. Com azeite você recebe o batismo, não é assim na tradição religiosa de muitas crenças? E o vinho significa a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sangue, que nos lava dos nossos pecados. Porque só o conhecimento da verdade de Deus nos lava dos nossos pecados, senão Jesus não diria: conhecereis a verdade de Deus e a verdade de Deus vos libertará. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, nos lava dos nossos pecados. Não é gratuitamente, não. Nos liberta, e o sangue é sinal de sofrimento máximo. Eu dou até meu sangue pela LBV. Não dizemos assim? Dou até meu sangue pela religião de Deus, pelo PBV, pelo céu da religião de Deus, o Centro Espiritual Universalista, da religião de Deus. Eu digo, eu dou até o meu sangue por vocês. É o rebanho que Jesus determinou que eu apacentasse até quanto ele quisesse. E assim vocês têm que ser uns com os outros, porque vai ser essa solidariedade legionária que nos fará sobreviver. E sobreviver a todos aqueles que se espelharem no nosso exemplo cristão universalista. E aqui somos antissectários. E cristão universalista, para nós, chega a ser até redundância. Para nós, cristão é toda a humanidade. Que este planeta foi construído pelo Cristo Jesus. Se há católicos, protestantes, espíritas, se há judeus, árabes, curdos, shintoístas, brahmanistas, budistas, gente que segue Confúcio e Lao Tse, gente que segue Marx, comunistas, ateus, é porque Jesus permite, que ele quer que todos nós evoluamos. A escada de Jacó é aquela escada que nos leva do zero à evolução mais alta no céu. E sobem e descem os espíritos, porque eles estabelecem a comunicação entre o mundo dos vivos, que somos nós, vivos entre aspas, e o mundo dos mortos, que são eles que estão vivos na realidade. Como diz o irmão Zarur, no poema do Imortalista, finados, mais ou menos, somos nós. E também subir e descer a escada, são os espíritos vindo e subindo, quer dizer, reencarnando, vindo à terra e voltando ao mundo espiritual. E havendo o Cordeiro de Deus aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e lhes foi dado poder, à morte e ao inferno, e lhes foi dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste, e com as feras da terra. Esse cavalo aqui não é mole, hein? Mas e a pestilência? Não somente corpórea, a cor amarela. Cadáver é assim, meio, fica meio amarelo, esverdeado. Não é só a pestilência. O cadáver corpo é também o cadáver espírito, quer dizer, todas as ideias contrárias a Jesus, que são ideias de morte, de perseguição, de genocídio, de calúnia, de maldade, crueldade, de todas as formas. A peste não é só do corpo, é também do espírito. Elisa, de 7 anos, Maria Elisa Alves de Lima, soldadinho de Deus, da religião de Deus. Satisfiz a sua vontade iluminada. Você é uma criança, como são crianças outras. Outras estão aqui. Quem não é criança diante de Jesus? Todos somos soldadinhos de Deus. E este seu exemplo sirva para muita gente cega. A gente às vezes quer salvar e não consegue. Mas quando chega a hora, vem. Emmanuel tem sempre razão nisto aí. Há espíritos que se abrem para Deus, como flores o fazem nos jardins, diante do sol. Mas outros espíritos só com explosão de dinamite. E para estes, nós vamos orar. Antes, porém, cantaremos Lá Vem Jesus.

Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. E como dizia o irmão Zarur, em qualquer circunstância, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está aqui. Que já vem.